Na noite desta terça-feira, policiais militares de diversos grupamentos de todos os batalhões subordinados ao 5º Comando Regional da Polícia Militar em Cascavel realizaram uma ação conjunta com outras forças de segurança e com o apoio do efetivo próprio para vários pontos de bloqueio na região dos municípios subordinados ao Comando Regional. Na BR-277, o pelotão de choque do 14º BPM, com o auxílio de um cão de faro, trabalhou em conjunto com a PRF, posto de Santa Terezinha de Itaipu. No centro da cidade, as ações foram do Gotamotran, em uma operação de bloqueio de trânsito na Avenida Pôr do Sol, no bairro Conjunto Libra. Já os policiais do Tático, que realizaram fiscalização a pessoas e veículos na Avenida Gilles Rimet, foram checados mais de 200 veículos e mais de 400 pessoas. Porém, além das apreensões de 12 quilos de maconha, retenção de alguns veículos e emissão de algumas notificações, nada fora da rotina foi registrado, como explica o tenente André Ribasek. Na noite de hoje está sendo desencadeada a operação Bloqueios Coordenados em toda a região do 14º Batalhão, onde a equipe do choque hoje ficou responsável pelo policiamento aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Teresinha e Itaipu, né, bem como na rodoviária de Foz, onde houveram duas apreensões até o momento, 2 quilos de maconha em um ônibus aqui em Santa Teresinha e 10 quilos com uma adolescente na rodoviária de Foz do Iguaçu. Bem como estão sendo feitos mais bloqueios na região central de Foz, né, com equipes do Gotamotran, do Tático, da Companhia, e segue também por toda a área do batalhão, como já disse, esses bloqueios aí no intuito de tirar arma, droga e prender pessoas foragidas da justiça. Cidadão de bem não tem nada do que reclamar, né? Exatamente, inclusive em todas as abordagens que nós realizamos nos ônibus aí, eles agradecem e não se sentem de forma alguma constrangidos ou perturbados com a ação dos policiais. A receptividade desses trabalhos em conjunto com outras forças só fortalece a ação. Com certeza, com certeza, fortalece a ação, fortalece a ação contra os marginais e também ressaltando que a Guarda Municipal também está dando apoio para as equipes policiais na região de Foz do Iguaçu. Persiste até quando essa operação, tenente? Essa operação não tem data para terminar. Então, essas operações aí, elas não são constantes, são sim aleatórias, de acordo com a decisão do Comando Regional do 5º CRPM. Então não tem dia, não tem hora exata para ela ocorrer, mas constantemente será realizada essa operação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.